Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Edição de Gonçalo Costa Martins, simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Cantar do Gala, présentée par Mathieu Fortès en ce dimanche 24 novembre. Dans l'émission Cantar do Gala, vous allez pouvoir écouter comme d'habitude la partie du folklore en commencement et on poursuivra avec la musique populaire pour finir avec le fado. Encore une fois, merci de votre fidélité. Très très bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Et donc 8h15 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, vous êtes avec Mathieu jusqu'à 10h à l'émission Cantar do Gala. Et donc on va commencer avec le folklore, avec Curancho folklore que Pedro Mendumel, São Paulo, Brasil, avec Sua Cana Verde. We'll be right back. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et donc c'était Ourache Folklorique Pedro Menumel, São Paulo, le Brésil. Et nous poursuivons avec Ourache Folklorique de Pinheiros, de Monção, com seu picadinho. Et donc, c'était au picadinho do Ourache Folklorique de Pinheiros, Monção. Et donc, il est 8h20 pour ceux qui viennent d'arriver sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes à l'émission Cantar do Arles avec Mathieu jusqu'à 10h. Nous sommes donc dans la partie du folklore et nous allons poursuivre avec Ourache Folklorique de Cervinges, Vila Verde, avec o Es Senhora do Bons dos Paixos. Thank you. Et donc c'était au Grange Folklore de Servange, Ville Verde. Nous poursuivons et là on va direction Esposende avec la Vareira do Mar do Casa do Grupo Casa do Minho. Donc c'était a Vareira do Mar de Esposende do groupe Casa do Minho. Nous poursuivons notre voyage et là on retourne vers Monaco avec le groupe folklorique d'association douche portugaise de Monaco avec son titre O Imigrante. Yeah. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. 8h30 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes toujours avec Mathieu Fortès jusqu'à 10h à l'émission Cantar du Gard. Et en parlant de soleil, je sais pas s'il y en aura aujourd'hui, mais on va atteindre quand même les pas loin de 17 degrés aujourd'hui avec un temps assez couvert, mais bon. Par rapport à hier, on comprend rien, mais il fera 17 degrés en moyenne. Nous poursuivons avec le groupe folklorique Ajmargendulim de Choisy le Roi. Avec son titre Vire te manel, vire te marie. Et donc on poursuit avec Augusto Canario avec le seu Kudur de Carochinha. Veio o burrito, mas não lhe soube agradar, porque o xerife só lhe soube. la vie donnera. Veio depois um pouco, mal cheiroso e afusado. Não lhe serviu os olhos a lhe arrancar. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Bonita, yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Bonita, yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Um ratão, mexão, engatatão e ternurento. E a carochinha aceitou-lhe o casamento. No dia do casamento, um João Ratão foi à cozinha, o grande cheirão. Muito arteiro, lateiro, grande lambão. Foi aos saltinhos para cima do fogão. Tão descuidado, pobre coitado, João Ratão caiu de cabeça para dentro do caldeirão. Yo, yo, yo, um João Ratão. Yo, yo, yo, caiu no caldeirão. Yo, yo, yo, o João Ratão. Yo, yo, yo, caiu no caldeirão. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Et donc c'était Augusto Canario avec O Secudur de Carochinha. Nous poursuivons avec le groupe Danse Gicantar de Barcelos avec son titre Chula de San Martinho. Et celle-là je vais la dédicacer à ma maman et mon papa qui nous écoutent depuis le Portugal. Deixa-te andar aciada, deixa-te andar aciada. Bom sapato e boa meia, bom sapato e boa meia, boa fivela. Et donc c'était au groupe Danse à Gicantar de Barcelos avec sua chula de Saint-Martinho. Nous prenons la direction de Os Picos de Regalados avec o seu ranch infantil avec comme titre São Bentinho. A pé, para cumprir minha promessa, já me esqueço do marinheiro para chegar mais depressa. É na Serra do Gerês que fica o vosso mosteiro, sois o santo mais português, conhecido no mundo inteiro. É no dia 13 de agosto que é a vossa romaria e também o São Lourenço e a senhora da abadia. Milagroso São Bentinho, tu gerações padroeiro, abençoai o nosso rancho e também Portugal inteiro. Vou fazer a despedida com amor e alegria. Boa noite para todos, adeus até qualquer dia. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. 8h43 sur les ondes de Radio Arc-en-ciel. Vous êtes toujours avec Mathieu jusqu'à 10h dans la partie du folklore qui arrive bientôt sur sa fin. Et donc nous poursuivons avec le range folklore des Labradeiras de Lich avec Se eu fosse o rato. Ah, para a minha mãe é só pra... Et donc c'était Ouvrage folklorique des Lebrederes de Liche. On poursuit avec la direction de Camille, exactement Serre d'Arga, avec Ouvrage folklorique de Dain, avec Sua Tirana. Et donc, c'était Orange Folklorique de Denko de Serre d'Arga, excusez-moi. Nous poursuivons et terminons la partie du folklore pour cette matinée avec Orange Folklorique de Santa Marta de Cerdedel de Ponte de Lima avec Nous te barque vou navigar. Para beijar os teus lábios quando lá fores ver.

Et donc c'était Mike Daggett avec Rodenos. Nous poursuivons avec Ugato de Vizigne du Augusto Canario. Et donc c'était Augusto Canario avec Ugato de Vizigne. Et vamos seguir com os amigos da concertina de Barcelos avec seu tema Moreninha Linda. Yeah.

Et donc, comme vous avez pu voir, je me suis trompé. C'était donc Os Amigos do Borguinho avec Bate Bate no Chão. Et cette fois, je vous le promets, ça sera Carlos Spir avec Vira de Faf. Et donc c'était Carlos Pires avec Vira de Faf. Et maintenant on poursuit avec O Pito de Maria de Chris Ribeiro. Eu sou do Cristiano, tu és minha sorcina. De todas peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Oh Maria, dá-me o peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Oh Maria, dá-me o peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Oh Maria, dá-me o peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Oh Maria, dá-me o peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Oh Maria, dá-me o peito. Oh Maria, dá-me cá. Oh Maria, dá-me o peito, tá malada cá. Et donc on poursuit avec le groupe Raiz de Amor avec Um Encontrei Uma Sereia. Estávamos em setembro, já o verão se despedia. Fomos ver o mar tão lindo em noite de calmaria. E no silêncio da noite ficamos a contemplar. E olhar na praia o desenho de nós os dois abraçados. É grande a minha ansiedade. Et donc, vous venez d'écouter Contrei Uma Sereia du groupe Raiz de Amor. Nous poursuivons et terminons la partie musique populaire, car après on commencera la dernière partie de l'émission qui est le fado. Mais avant ça, on va écouter Roberto Leal na Casa d'un Português. Estes versos que eu canto trazem de volta o encanto de coisas que eu vi tanta vez. Falam de um homem valente, do amor à sua gente,

pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Et donc 9h36 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, vous êtes toujours avec Mathieu jusqu'à 10h dans la dernière partie de l'émission du Cantar du Arl qui est le Fado. Et nous commençons tout de suite avec Linda de Sauze avec son titre « Lisboa ». Lisboa, tua beleza sempre encantou meu olhar. E hoje lembro com tristeza, contigo vivo a sonhar. E hoje canto tua beleza para esquecer minha tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar. Vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto de manhã ao acordar, vejo o sol na minha rua, vejo as farinhas passar. Sei que me sinto perdida, sei que não posso viver. A hora da despedida nunca poderei esquecer. Mas hoje canto tua beleza para esquecer minha tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar. Vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto de manhã ao acordar, vejo o sol na minha rua, vejo as farinhas passar. Hoje te peço perdão por te ter fiz para ti esta canção, para lembrar o meu passado. Por isso canto tua beleza para esquecer minha tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar. Vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto de manhã ao acordar, vejo o sol na minha rua, vejo as farinhas passar. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar. Vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto de manhã ao acordar, vejo o sol na minha rua, vejo as farinhas passar. Et donc c'était Linda de Sauze avec Lisboa. Nous poursuivons avec Lisboa Meninimos de Carlos do Carmo. No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar e assim desfaço o véu de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina

bendita raça calé, Carmencita linda graça, tão bonita a tua fé. Bendito presente passado, de mãos dadas num verso em branco à espera de um futuro. Bendigo essas almas que andam uma vida à procura de um luar que vem do céu. Bendito fado corridinho, compassado, choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente tão diferente que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. Fado corridinho, compassado, choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmenta a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. Et donc c'était Malfada Arnaud avec Bendito Fado, Bendita Gente. Nous poursuivons avec Maria Joana de Nuno Ribeiro Calema et Marisa. Atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. O meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Todo filho um dia volta. Saudade, saudade. Mamá, cuida dela por mim. Diz-me por que não estás aqui. Maria, sem te fico à toa. Saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica pra sempre do meu lado. Yeah. Et donc, c'était Maria Joana de Nuno Ribeiro Calema e Marisa. Nous poursuivons avec Ana Moura e Bonga com seu Valentim. C'était Valentin avec Ana Moura e Bonga. Nous poursuivons avec Marisa com a sua Rosa Branca. Gostas tanto, porque não gostas de mim? Se